Estamos de volta depois dessa má notícia. Mas ela vai se recuperar. Eu tenho fé na assistência técnica. Eles vão conseguir fazer a máquina voltar a funcionar. Porque aguentar o sábado depois do almoço sem café. Nossa. Isso é terrível. Olha. Quanta babaquice. Falamos de teoria do direito contemporânea. Estamos na Alemanha. E eu hoje estou menos peripatético, porque estou grampeado. Resolvi botar o microfone para melhorar um pouco a qualidade do som. E para poder gritar menos, porque minha garganta já conheceu dias melhores. Quais as teorias europeias que nos afetam? Em maior ou menor medida. Tem um autor que é muito curioso, que é tido como autor fundamental para a teoria da argumentação, mas que a obra dele é uma análise histórica. É alguém que tenta apontar, a partir de uma análise do direito romano, a ideia de que haveria no direito como um todo uma espécie de método universal. Como quem diz, veja como os romanos decidiam. Não é muito diferente de como nós decidimos hoje. Há um método que valia para os romanos como vale para nós, porque na verdade valeu sempre para todo e qualquer jurista. Ele referia-se a um tipo de raciocínio, uma forma de pensar, uma estrutura do raciocínio lógico, que seria própria à forma da produção da jurisprudência. A jurisprudência é construída a partir de um método lógico próprio, chamado atópica. Atópica. O nome do livro é Tópica e Jurisprudência. O autor, Theodor Fivel. Esse livro foi traduzido, ele é de 1934, e o livro foi traduzido para o português em 1969, publicado pela editora da UNB. O camarada que fez a tradução é um tal de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Sabe aquele livrinho de introdução ao estudo do direito do Tércio Sampaio? Que é um livro cujo prefácio é de Celso Lasser. E Celso Lasser tira uma onda com você. Ele te esculhamba no prefácio. Porque ele diz assim: este livro, produzido para os alunos do período inicial, de fase inicial do curso de Direito da USP, ele te engana. Porque faz crer, você que lê e acha difícil, que o estudante da USP lê e acha fácil. Pois eu fui lá ver qual é. Eles acham tão complicado quanto qualquer outro. Mas, por ser um livro de introdução, por dizer-se livro de introdução, por dizer-se básico, por dizer-se, ou pelo menos é assim que Celso Lasser apresenta no prefácio, como simplório, ele acabou tendo uma repercussão interessante. Há um conceito que gera um coçar de cabeças de leitores desse livro, que são conceitos de dogmática e zetética. Pois esses dois, dogmática e zetética, são conceitos que Tércio Sampaio Ferraz não inventou. São conceitos de Theodor Fivel, contido nesse livro chamado Tópica e Jurisprudência. Na verdade, é o primeiro passo do Tópica e Jurisprudência. É a primeira afirmação relevante, a primeira tese que, de fato, o livro defende. Tese que funciona muito mais para romper com uma determinada estrutura lógica do discurso jurídico. Romper para que se possa propor outra. Ele quer romper com o dogmatismo. Porque até então, 1934, ano em que o livro é escrito, o dogmatismo é o nome que se dá a uma forma lógica própria de pensar o direito. Forma lógica que ele acha inadequada. Mas, que sequer histórica é, que é uma invenção de um momento muito circunstancial e que pretendia dar respostas a problemas também circunstanciais. O que é a dogmática? A dogmática toda se baseia no não questionar das premissas que compõem o raciocínio jurídico. Quais seriam as premissas? Lembre-se do silogismo. O silogismo, inspirado na lógica formal, é a matriz de raciocínio da lógica formal, funciona com uma ligação necessária entre premissa maior, premissa menor e conclusão. Cada uma das premissas é uma afirmação. O exemplo que eu usei, salvo um arrobo de criatividade que me é raro, é: todo carro azul é bonito, meu carro é azul, logo meu carro é bonito. Premissa maior, todo carro azul é bonito. Premissa menor, meu carro é azul. Trazendo para o campo do direito, seria: premissa maior, lei. Premissa menor, fato concreto. Eis o raciocínio dogmático. O dogmático se estrutura em silogismos, porque um silogismo só pode existir sob a condição da inexistência de dúvida quanto às premissas. Se houver dúvida quanto à premissa, fica impossível fazer um raciocínio silogístico. É preciso ter a convicção de que todo caso é bonito. Se eu tiver dúvida se o carro azul é ou não bonito, aí ferrou. O silogismo torna-se inapropriado. Pois o que Theodor Fivege afirma nesse livro aqui, ora, há determinadas formas de aplicação do direito em que, de fato, não se questionam as premissas. O direito é tratado como norma sobre a qual não há nenhuma dúvida quanto ao sentido e o valor. Os fatos são tratados como fatos sobre os quais também não pairam a menor sombra de dúvida. De tal forma que o direito pode ser apenas a decisão, nada mais é do que a conclusão necessária, tendo em vista a ordem das premissas. E pronto. Mas não é a única forma. Sim, porque a norma é passível, sim, de questionamento. É passível de dúvida quanto ao seu sentido e ao seu valor. Assim como os fatos também são duvidosos. É possível, portanto, uma outra estrutura de raciocínio lógico que não seja o silogismo, justamente porque o ponto de partida do raciocínio, as premissas primeiras, no caso do silogismo aplicado ao direito, a lei e certeza quanto ao caso concreto, não são dogmas, ao contrário, são questionáveis. Daí surge a zetética. A única coisa que Theodor Fivege usa são os nomes dogmática e zetética, para falar, no final das contas, de dois modelos lógicos diferentes. Ele usa esses nomes em referência a professor e aluno. Uma é a perspectiva do aluno que ouve o professor, para quem a palavra do professor é verdade inquestionada. A outra é a perspectiva inversa, é a fala do aluno, onde o aluno não produz falas a partir de uma posição de dominante do discurso, de uma posição em que tudo o que ele fala é necessariamente aceito, ao contrário. Tudo o que ele fala é sempre em tom de dúvida. Então, professor, é assim que isso funciona? Alunos são os caras perguntadores. Professor é o cara afirmador. Professores têm horror a perguntas. Não fazem perguntas. Quando fazem, são perguntas retóricas. Ele faz uma pergunta para a qual ele já tem resposta. Já alunos não. Fazem perguntas porque, de fato, tem dúvida. Dogmática e zetética. Zetética é o ponto de vista do aluno, o perguntador. Dogmático do professor, mundo sem dúvida, mundo de afirmações precisas e certeiras. Ora, como funcionaria o raciocínio a partir disso que Fivek chama de zetética? Se não há uma certeza primeira que eu possa tratá-la de forma dogmática, ainda assim não quer dizer que eu possa de fato abrir mão de certezas. É preciso ter alguma certeza para que um grupo de pessoas possa, de fato, chegar a algum entendimento. para que um raciocínio progrida. O raciocínio só progride de certeza em certeza. Para que haja uma certeza, é preciso que a dúvida geral iniciada tenha sido calada. Essa dúvida calada, essa certeza que é um ponto de partida do raciocínio, é aquilo que ele chamou de topos. Topos é lugar, literalmente lugar em latim. Na verdade, o que ele faz é uma releitura da lógica de Aristóteles, de uma das estruturas do discurso lógico de Aristóteles. Porque para Aristóteles, o discurso, a produção de fala das pessoas, pode ser pensada como poética, como retórica e como lógica. A lógica se subdivide em uma lógica formal e uma lógica não formal. A lógica não formal, por sua vez, e a retórica seria, inclusive, uma subespécie dela, uma delas seria a tópica. A tópica é aquele tipo de discussão em que as pessoas vão de lugar em lugar, de lugar comum em lugar comum. Para que você entenda como funciona a discussão de lugar comum em lugar comum, basta você se lembrar de qualquer discussão em boteco. Você senta-se no boteco, fará o que se faz em boteco. Você chega, eu não sei se aqui é assim, mas no Rio, um amigo meu gaúcho denunciava uma prática antissocial dos cariocas. Cariocas dizem, vamos tomar um chope? E pasme você, é um mesmo. Ele toma um e vai embora. Então tchau. Outros não. Um é só figura de linguagem. Vamos tomar um chope? Um quer dizer mais ou menos um decalitro de chope, um engradado de cerveja e assim por diante. Enquanto você fica ali enchendo a cara, você vai batendo papo. Você tem flashes da conversa lá pelas tantas. No exato momento em que você para pensar na própria conversa, você se toca de que o tema do momento é Copa Libertadores. Você se toca que 5 minutos atrás o tema era aborto. Se toca de que 15 minutos atrás o tema era mulher. Se toca de que há 25 minutos atrás o tema era carro. E se toca de que há meia hora atrás o tema era falar mal do seu chefe. Chefe comum, no caso. E você começa a se perguntar, cacete, cara, como é que eu consegui? Se você já fez isso, chegar pro cara e dizer, cara, como a gente mudou de assunto e começar a fazer o caminho inverso da conversa. Ele está falando disso. Antes ele falou do quê? Ele falou disso por quê? É porque eu fiz um comentário naquele assunto. Mas você fez esse comentário por quê? Porque a gente estava discutindo tal tema, e nesse tal tema eu queria dizer isso, e aí? Geralmente é assim, você está conversando, aí alguém vai fazer um comentário, o comentário já emenda outro assunto e você nunca volta para o anterior. O comentário vira desvio. Pois cada ponto desse em que você, retornando, consegue apontar, como um momento em que a conversa mudou de rumo, é um lugar, um topos. A conversa é formada por vários topoi, que seria o plural de topos. Vários topoi, vários lugares comuns. O que é um lugar comum? É aquela afirmação, aquela ideia com a qual todos estão de acordo. Todos estão de acordo. É possível produzir discursos, discursos em que você vá de acordo em acordo, passo por passo, até chegar a um acordo final, a um lugar comum final, a grande conclusão. Veja que isso é uma forma de produção de discursos coletiva. Coletiva. Mas que Aristóteles dirá, isso se presta também a determinadas formas de deliberação consigo mesmo, desde que você pense por lugar comum. Afirma a certeza primeiro, só depois de afirmada a primeira certeza que você passa para a segunda. De tal forma que você poderia retroagir na sequência de ideias. Na sequência de ideias. Theodor Friedrich pouco analisa como, de fato, um campo social ou um grupo de pessoas especificamente constrói esse lugar comum. Porque para ele não interessa fazê-lo. O que interessa é provar como a jurisprudência dos antigos romanos, essa mistura do ius com a ideia de prudência, prudência mesmo como forma de agir, forma de pensar, forma de deliberar, um deliberar cuidadoso, um deliberar planejado, um deliberar estrategicamente planejado, como que essa prudência do ius era uma construção discursiva do ius, como portanto os romanos não interpretavam direito nenhum, eles construíam um sentido para as normas deles, construíam um sentido para os códex, para os corpos que eles diziam interpretar. A interpretação era construtiva de direito. Não havia nenhuma dogmática, no final das contas, no que diz respeito às normas. Essa obra acaba sendo importante para nós na razão direta com que o livro de Tércio é importante. Com que o livro de Tércio torna-se, de certa forma, uma referência dentro de alguns círculos acadêmicos. É a defesa da tópica que os senhores encontrarão produzido nesse livro de introdução. A defesa dessa obra de Fidel, que ele traduziu tempos antes de produzir esse livro de introdução. É ele adaptando o pensamento de Fidel, acrescentando outros tantos, é bem verdade, bem mais contemporâneos, mais moderninhos um pouco, do que um livro de 1934. Adaptando também a questões, a exemplos e a realidade brasileira, mas cuja estrutura é exatamente essa do raciocínio feito de acordo em acordo. Tércio também não chega lá a uma convicção muito grande, a nenhuma tese elaborada sobre o que de fato nos faz chegar a acordos, porque ele pressupõe que o acordo seja fruto da razão, que a razão é um dispositivo que nós temos capaz de gerar, dentre outras coisas, um entendimento comum das coisas. Um concordar das coisas. Concordar de acórdão, de acórdão, de acordo, do pulsar simultâneo de nossos corações. Como se a razão fosse aquilo que pudesse harmonizar os nossos desejos. Fazer todos quererem uma mesma coisa. Achar desejável, aceitável, uma mesma ideia. Ele parte do pressuposto de que razão é essa capacidade, que é a mesma que Fidel aposta, o bom Fidel. Não é a única teoria, a outra, que gera muito mais polêmica do que essa. Veja que esse livro foi importante porque ele representa no meio acadêmico, como peça barra filosófica barra histórica, um discurso consagrado que diz, no final das contas, que quem interpreta constrói o direito. Constrói o direito. Há um professor do Rio Grande do Sul que usa duas expressões para distinguir o texto do texto interpretado. Ele diz, as leis publicadas em diário oficial, os textos, não são norma jurídica. Eles são apenas um dispositivo normativo. A norma é o dispositivo lido. O dispositivo é fruto do processo legislativo. É construído no processo legislativo. Já a norma é uma construção, ou retórica, ou lógica, ou argumentativa, ou hermenêutica. Abraço, senhores, a teoria que quiserem. Mas o fato é que a norma é uma construção. Outros, sem distinguir entre dispositivo e norma, falarão da normatividade da norma. A norma é um texto que pretende ser um comando, mas como esse comando vai sair, meu amigo, é preciso dar-lhe um sentido e um valor próprios. Sentido e valor que só existirão no caso concreto. O dispositivo é genérico, mas a norma, ou seja, o dispositivo interpretado, é sempre singular. A normatividade de um dispositivo só é norma só é comando para casos concretos, apenas para singularidades. Norma, portanto, no sentido de produto da interpretação, não possuiria, a priori, nenhum aspecto necessário de universalidade. Trocando em miúdos, o jeito de um tribunal decidir não quer dizer que seja necessariamente obrigado você decidir do mesmo jeito daí para frente. Jurisprudência não é lei. Jurisprudência não obriga ninguém a nada. É uma sugestão. Jurisprudência vale para um caso concreto. Não quer dizer que seja adequado para um segundo caso. Será adequado na medida em que o segundo caso for, de fato, se não idêntico, pelo menos muito semelhante ao primeiro. Se houver alguma diferença significativa, a norma do caso anterior não é aplicável à norma do caso posterior. Ainda que o dispositivo aplicável ao caso anterior seja o mesmo dispositivo aplicável ao caso posterior. Ou seja, uma mesma lei interpretada de duas formas diferentes. Você pode dizer ser obrigado, obrigatória, a utilização de determinado dispositivo para decidir. Determinada lei, agora, não de determinada interpretação. Juízes estão vinculados aos dispositivos, não estão vinculados às normas, não estão vinculados às interpretações. Interpretação não obriga ninguém a nada. É essa a conclusão, no final das contas, desse raciocínio. É o ponto importante dele, pelo qual não podemos deixar passar batido nesse ponto do programa. Ele voltará, hein? Ele voltará. Guardem essa afirmação, essa diferença entre dispositivo e norma. Uma forma legal para não confundir. Ora, outro autor que gerou algum sucesso, esse não alemão, o que facilita muito a leitura, é um cara chamado Chaim Perelman, que escreveu alguns livros ligados à retórica, dentre eles o carro-chefe, que escreveu com outro autor chamado Lucy Obrestiteká, nome horroroso, ambos belgas, não é? Que produzem trabalhos na Universidade de Louvain, trabalhos que, se no primeiro momento é voltado para um resgate da retórica de Aristóteles, apesar do livro dizer que pretende fazer o resgate da retórica, todos os exemplos concretos e toda a destinação do estudo parece ser voltada para o direito. Isso porque o Perelman é professor de filosofia do direito. Explico por que resgatar a retórica. A retórica tinha sido condenada. A retórica é a grande técnica ou arte que era dominada pelos sofistas. Mas os sofistas entraram para a história como vilões, porque os sofistas eram inimigos de Sócrates. Os sofistas eram os caras que se diziam sábios. Só que o dizer-se sábio, ser visto como sábio, ocorria porque eles dominavam a técnica. A técnica e o produto dessa técnica, o produto da retórica, foi associado ao engano. Tanto é que você usa a expressão sofisma, como ideia que parece verdadeira, mas que é falsa. É só um engano sedutor, o sofista. E que, portanto, a retórica nada mais seria do que um blá blá blá de sedução. Mas em torno do qual você não pode depositar nenhuma certeza de nada. Porque ele é nada. Ele é só engano. Ele é só sedução. Sem nenhuma verdade por detrás. E Perelman quer resgatar a retórica. Justamente porque Perelman é um autor do pós-guerra. Como autor do pós-guerra, voltando a Nietzsche, não há metafísica. Sem metafísica, fica muito difícil dizer o verdadeiro ou o falso. Na verdade, é o bom e o ruim que são construídos. E o bom e o ruim são construídos, em boa medida, por um embate que é retórico. Ora, a retórica renasce justamente porque a metafísica desaparece. Quando eu acredito em metafísica, acredito também que há uma verdade e uma mentira absolutas que moram lá nesse lugar da metafísica, que eu posso acessar, porque eu possuo alguma característica própria que me torna apto a isso. Você já não acessa, porque você não tem as mesmas características que eu tenho. Sou um filósofo. Meu espírito é pouco preso ao corpo. e por isso vou ao mundo das ideias e volto com facilidade. Você não. Se fizer dieta, talvez melhore. Mas enquanto não fizê-la, enquanto não fazer tal dieta, sua alma presa ao corpo não flutuará. Ou qualquer outro discurso que diga que você é incapaz de pensar como eu, o sábio pensa. Eis a metafísica, eis as consequências da metafísica. Perelman diz, o direito não vem de uma metafísica, vem de uma retórica. Ele é fruto de uma luta, de um embate. Se todos concordam que determinada forma de julgar é certa, não é porque ela é certa em si mesmo. É porque houve um embate retórico e as pessoas chegaram a uma conclusão, fruto da retórica, de que aquela era a melhor forma. No que se baseia a retórica? Em dois objetivos. A retórica é a arte de você conversar com alguém visando duas metas. A primeira delas, o convencimento. A segunda delas, a persuasão. Persuadir e convencer são duas coisas completamente diferentes. Para Aristóteles, a diferença estava que o convencimento diz respeito a um apelo à razão. O convencimento visa a concórdia, mas a persuasão visa a ação, agir. Uma coisa é você se convencer do que é certo e do que é errado, segundo o que eu digo. A outra é você ser persuadido a agir conforme esse entendimento. São duas coisas completamente diferentes. Se você ainda não entendeu, perceba que eu estou plenamente convencido de estar acima do peso ideal. Mas eu não estou nem um pouco persuadido a fazer dieta. São duas coisas completamente diferentes. Você pode estar convencido de uma coisa e nem um pouco persuadido a agir de acordo com essa mesma ideia da qual você está convencido. Quantas pessoas não dizem, eu sigo a Bíblia ao pé da letra. Quando me batem na cara, eu dou a outra face. Dá um tapa na cara dele para você ver. Vê se a outra face aparece mesmo. Vê se ele está persuadido a agir conforme aquilo que ele de fato acredita. Há uma dissonância, portanto, entre o convencimento e a persuasão. A retórica trabalha com os dois. Aristóteles criará uma série de estratagemas mesmo, para você gerar o convencimento e a persuasão. E Perelman dirá, por que a retórica é tida como um saber menor para o direito, um saber indesejável para o direito? Pelo risco de você acabar chegando à conclusão de que o direito, portanto, é fruto apenas de uma grande sedução. Da sedução pela ideia de certo e errado, de uma persuasão. Isso quer dizer que o grande jurista é o grande persuasivo. Que alguém, seja lá qual for a intenção que tenha, porque veja, é convencer e persuadir de qualquer coisa. Eu posso persuadi-lo e convencê-lo a qualquer coisa, graças à retórica. Inclusive, há alguns instrumentos de persuasão e de convencimento presentes na retórica, que são estruturas que reforçam a aceitabilidade das coisas ditas, que faz com que coisas ditas possam ser aceitas como verdadeiras, mesmo que não sejam. Mesmo que não sejam. É o que serão chamados de falácias. Falácia. A falácia é uma forma de dizer algo que faz o outro crer ser verdadeiro. Forma de falar que torna o dito algo sedutor. Algo aceitável porque sedutor. Dar-lhe a aparência de verdade. Sócrates falava das falácias para negar as falácias. Para dizer que o bom discurso retórico, ele persuade e convence sem falácia. Talvez o estudo das falácias seja o que da obra de Perelman mais tenha repercutido no Brasil. Há uma série de estudos, inclusive estudos vindos de fora do campo jurídico, Pessoas que estudam o discurso jurídico como objeto de estudo e não como instrumento de estudo. É o caso de professores de letras, por exemplo, que estudam o discurso jurídico procurando a retórica jurídica e vendo o quanto o discurso jurídico é feito a partir de falácias. Quer ver um bom exemplo? Eu já propus lançar um livro da série Faça Você Mesmo. Sabe que esses livros de autoajuda, esses livros que dizem que é muito fácil você resolver grandes problemas, vende muito. Portanto, eu, me valendo de minha veia mercenária, de minha vontade de ganhar dinheiro fácil, me valendo da crendice alheia no bom título e capa bonita de meu livro, pensei em lançar um livro assim: Como escrever você mesmo o seu próprio grande livro de direito, em poucas lições. Olhe como um livro de direito é escrito. Você propõe um tema. O tema que você propõe de inovador não terá nada. O tema que você propõe é, na verdade, o mesmo tema que 5 milhões de outros autores, como você, já propuseram. Você estruturará os capítulos do seu livro de acordo com a forma como 32 milhões de outros autores que escreveram livros tais quais os seus também estruturaram, na forma de manual. 90% dos livros considerados pela maioria das pessoas grandes livros jurídicos são manuais. O que todo manual pretende? Falar de um tema amplo. Para falar de um tema amplo, você fala do tema amplo do começo, meio, fim. Então, todo livro é assim. Manual de direito de família. Ponto. Você pega a tese de mestrado, da intervenção de terceiros no direito de família, 2 pontos, estudo de caso de acordo com a teoria, é ultra específico. Manual é super geral. Do direito de família, ponto. Como ele começa? Conceito de direito de família. Qual é a página 2? História do direito de família. E para explicar qualquer coisa cretina, você começa contando a pré-história dela, porque todo manual é assim. Já que a maioria dos estudantes de direito só lê manual ao longo da graduação toda, isso reflete nas monografias produzidas. Eu cansei de pegar monografia que o aluno vai falar do seguinte: um tema qualquer bem específico. Eu costumo usar esse exemplo da intervenção de terceiros, porque para mim, intervenção de terceiros no direito de família é o Ricardão. Essa é a intervenção de terceiro no direito de família. Da intervenção de terceiro, primeiro capítulo é da história do direito de família. É como se o cara fosse fazer um livro sobre carro e começasse falando da invenção da roda. Até chegar no motor a álcool, meu amigo, o cara... São 20 capítulos. Então, a monografia tem 100 páginas. Das 100, 20 correspondem ao título. As outras 80 é toda a história que ele teve que contar de Roma até hoje para chegar ali naquela desgraça. Meu filho, parte histórica de monografia se justifica se a sua conclusão está ligada à história. Se essa história lhe diz alguma coisa ou para um diagnóstico ou para a conclusão. Se não serve nem para um nem para outro, para que ter parte histórica? É tão forte que há colegas meus, professores, que chegam a dizer para os orientandos: cadê a parte histórica? Que tem que ter, pouco importa o tema, porque todo manual tem. Todo manual ainda tem uma forma retórica de ser produzido. Porque todo manual, ele não quer se aprofundar em nada. Ele quer falar de tudo, um pouco. Claro, se ele se aprofundasse em tudo, ele ficaria inviável para ser publicado. Talvez para ser escrito também, quando você acabasse, não é? Já estaria cansado demais para poder presenciar o lançamento do seu livro e tomar vinho de graça e ganhar direitos autorais. E ninguém compraria o livro de tão gordo que ele é. Não dá para carregar, causaria problema na coluna. Difícil arrumar espaço na estante para um trambolho daquele. Mataria muitas florestas, derrubaria muitos eucaliptos. Antiecológico. Então você fala pouco de tudo. Ao falar pouco de tudo, como você faz? Simples. Pegue 5 outros livros iguais ao seu. Iguais ao que você quer fazer. 5 outros manuais. De preferência aqueles manuais que todo mundo cita. Ou então aqueles que são muito gordinhos. Que livros gordinhos, gordura média, ajuda a vender. De preferência publicado pela Saraiva. Porque os que têm boa distribuição costumam ser os livros que todos leem. Os livros que têm uma péssima distribuição ninguém lê, porque nunca consegue pegar na mão para ler. Aí você pega e diz assim, tema tal. Grifa no livro, nos cinco livros, o mesmo tema. Uma frase-chave sobre o mesmo tema. E aí diz assim, segundo fulano, antes de produzir o livro, você deverá fazer uma lista de adjetivos. Quanto maior o número de adjetivos você conseguir listar, melhor ficará o seu livro. Porque a cada autor citado, você tem que usar um adjetivo diferente. Segundo fulano, aclamado doutrinador. Isso é assim. Já segundo beltraníssimo, festejado jurisconsulto, é assado. Vai criando um drama do embate entre autores, em que você só cita uma frase deles. Você cita o texto sem o contexto em que aquela frase foi afirmada. Segundo fulano, aclamado, segundo fulano. E no final, você diz o que você acha. Que na verdade é um resumo das cinco coisas que você escreveu antes. E assim você faz só uma afirmação, sem raciocínio nenhum que corrobore aquela afirmação, mas dá-se a impressão de que o que você diz é verdadeiro, porque cinco outros sábios, por isso que o adjetivo é importante, aclamado jurisconsulto, festejado doutrinador, disseram, e que a sua obra é só o produto de uma grande análise de sábios. Portanto, você é o sábio dos sábios. É o sábio que sabe mais que os sábios. É o sábio que não foi particular como cada um daqueles sábios. Que, como se fosse a análise do cubo, cada um visse só uma das faces. Mas você não. Viu várias faces. Você tem uma visão cósmica. Cosmogônica. O Alpachung, a cosmovisão do direito, que dizem ser tão importante, pois a cosmovisão nada mais é do que citar cinco autores, como se cada um tivesse uma visão não cósmica. E o autor que você cita é só a frase. Você nem sabe em que contexto do livro dele apareceu a porcaria da frase. Porque isso você não cita, você não reproduz ideias, você reproduz frases. Mas a forma de reproduzir dessa forma dá a impressão em quem lê de que aquilo que você produz é verdadeiro e é sensato. Você conduz a pessoa por um jogo de certezas e incertezas. Você não dialoga com o leitor. Você cria um falso diálogo com autores outros que só você leu, que o seu leitor não leu. E assim dá a impressão de que aquilo que você fala é uma grande verdade. Isso, meu amigo, é uma falácia. É uma falácia que você chama de argumento de autoridade. A ideia de que algo é verdadeiro só porque foi fulano que falou. Não há nenhum raciocínio que permita você, acompanhando o raciocínio por inteiro, avaliá-lo. Dizer se esse cara disse algo verdadeiro ou falso. Não há. Só afirmação. E você percebe o quanto isso é forte, porque já que o meio acadêmico todo, o meio dos estudantes de direito, as faculdades funcionam assim, todas elas, das mais conservadoras, das mais porra loucas, o saber é construído dessa forma. E ai de você quando tenta quebrar. Dou um exemplo, gerou um bate-boca danado, engraçadíssimo. Direito penal. Vários livros dizem como critério de quantificação da pena, para quantificar você deverá levar em conta o comportamento da vítima. De tal forma que se a vítima, por algum ato, facilita o resultado do crime, esse resultado por inteiro, a culpa por inteiro do resultado não pode cair só pelo autor, claro, porque se a vítima teve participação, recairá parte sobre ela e, portanto, reduziria a pena do autor. Por exemplo, sabe que direito penal dá sempre os mesmos exemplos em todo e qualquer livro. É outra dica para escrever o seu livro. Repita os exemplos. Assim ninguém discorda do seu livro. Aí o exemplo é sempre com estupro. É o caso do cara que estupra, mas a vítima facilitou. Porque deu mole, porque estava de mini saia, porque flertou com ele. Só que Os autores que apresentam isso não dizem que isso é aplicável apenas a estupro. Dizem que a regra é geral do direito. O engraçado é que se você começa a analisar jurisprudência, você não encontra uma que aplique isso que não seja em caso de violência contra a mulher. Para dizer que a mulher teve culpa. Não há um caso de roubo em que você aplique isso. O cara roubou o banco, mas o cofre estava aberto e dos dois seguranças. Um estava bêbado, outro estava no banheiro cagando. Deu mole, pô. Deu mole. Cofre aberto, não tem segurança? Deu mole, deu mole. Concorreu para o crime facilitando. Você tem um contrário. Toda a produção de discurso para dizer que tem que punir. Ainda quando tudo leva a crer que não é para punir. Tem discurso que diz, você acha o dinheiro na rua. Se você pega o dinheiro, comete furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia, moro. Furto. Furto. Porque você subtraiu. Mas estava no chão. Furto. Você quer mais facilitação do que isso? Tá a grana aí. Furto. E dizer que não há diferença qualitativa daquele em que, de fato, a pessoa punga a carteira do corpo de outro que não deu mole. Não tem nenhum discurso dizendo isso. Nenhum. É sempre acima da mulher. Há estudos, inclusive, que dizem que há graus de culpa da vítima. Em que, em alguns casos, a vítima é 100% culpada. Como é que alguém pode ser vítima e culpado ao mesmo tempo? Me explica o negócio. Num crime. Me explica essa aqui. 100%. Discursos que dizem ser a vontade de fazer sexo algo natural do homem. No homem é natural, na mulher não. Mulher é vagabunda, se quiser. No homem é natural. Se ela provoca, provocou os instintos. Instintos que ele não tem como segurar. Já a mulher sempre tem. Se ela dá para 10, é galinha. Isso na minha terra tem um nome. Chama machismo. Mas no livro de direito penal chama teoria. Teoria da contabilização da pena. Retórica. É um comentário muito machista botar, viu? Adão comeu a maçã também, vai. E olha, há uma versão de que a serpente teria sido um advogado, na verdade. Que a serpente era só uma metáfora, inclusive. Há uma interpretação. É o caso da igreja brahmanista da revelação etílica do Apocalipse. Olha, perceba como você lê no livro. Quando lê no livro, em tese, todo mundo concorda com o raciocínio. Mas na hora do caso prático, ele não é universal. Essa ideia do discurso que só se aplica num caso é um verdadeiro lugar comum. Lugar comum que é construído. Construído não pelo embate de ideias, mas por uma retórica. Uma retórica que, no final das contas, é muito mais estruturada em falácias do que propriamente no raciocínio. Que o raciocínio só se mostra de fato falacioso quando você começa a perceber o resultado absurdo a que você chega. Mas para perceber o resultado absurdo, é preciso deixar de ter aquela afirmação como verdadeira, só porque foi fulano que falou, por exemplo. E passar a questioná-la. E passar a ter outra atitude com relação ao direito. Eu cito a falácia do argumento de autoridade porque ela é uma das mais comuns no direito. Mas não é a única, porque você percebe esse jogo retórico em palestras, por exemplo. Uma vez discutíamos crime organizado. Na mesa estavam um promotor do Rio, um promotor de justiça de São Paulo, um do Espírito Santo e um babaca professor, eu. Aí, isso tem uns 5 anos, pouco mais novo do que eu sou agora. Porque eu cheguei e disse o seguinte, primeira fase, cada um produziu seu discurso. Crime organizado é o tema. O cara do Rio só falou de narcotráfico. Que traficante faz isso, traficante em favela faz isso, combate ao narcotráfico. O cara de São Paulo falou de crime do colarinho branco. Porque o sistema financeiro isso, o sistema financeiro aquilo, é coisa. O cara do Espírito Santo falou do governo do Estado. Governo do Estado isso, que é infiltração do governo do Estado, que é corrupção aqui, é assim, é assim. Um fala de corrupção, o outro fala de mercado financeiro, o outro fala de narcotráfico. E eu? A gente está discutindo crime organizado, mas de fato nem sabe o que é crime organizado. Quando tiver sendo crime organizado, eu vi quadrilha. O que caracteriza a organização do crime? Porque, pelo tema, não dá para definir. Porque cada um diz ser crime organizado temas diferentes. Se o que se quer é pensar estratégias para combate de crime organizado, então veja, estratégia para combater narcotráfico não pode ser a mesma para combater, não é, crime de colarinho branco. Não é a mesma estratégia para combater corrupção dentro da máquina pública. São estratégias completamente diferentes. Então, das duas, uma, nós não sabemos o que é crime organizado, ou se sabemos, não é a estratégia possível. E eu dizia isso, que para discutir estratégias, o problema está menos na lei que criminaliza do que propriamente em compreender o problema na sua inteireza e tal. Assim. A afirmação foi essa. Completei citando alguns casos da Itália, para dizer algumas características do que historicamente chamou de crime organizado, se talvez pudesse ajudar a gente a pensar esse negócio. O cara do Rio chegou e disse assim: só advoga na área criminal? Eu falei, não estou roubando, matando e nem advogando atualmente. Eu já respondi assim porque eu já sabia o que vinha. E ele emendou: Porque se você advogar, saberia que o verdadeiro problema é que... Eu falei, aí deixei ele falar, e vem minha vez, né? Isso já na segunda fase. Eu falei, quer dizer que só pelo fato de eu não advogar, eu não posso falar de direito penal. Então, me diz uma coisa, o senhor já traficou? Como é que o senhor fala tanto de narcotráfico se o senhor cheira? Fuma maconha? Como é que o senhor pode falar de narcotráfico se você não vive o narcotráfico? Porque se for por essa lógica, só quem pode falar de câncer é quem tem câncer. O oncologista não pode. O oncologista não tem câncer. Se tiver, ele deixa de ser oncologista daqui a pouco, para virar cadáver. Como é que alguém pode ser cientista numa doença em que não tem? Quer dizer que só quem vive a experiência. O saber é o saber da prática. Pois, meu amigo, a prática vicia. Se nós temos problema com o crime organizado, é que tem um estado viciado em determinadas práticas que o torna incapaz de combater crime. Mas o papo não era besta? O que ele fez foi um jogo de retórica. Ainda denuncio. Ao invés de você discutir o tema, você inverte e passa a discutir pessoa. Você muda o enfoque. Porque você pode falar ou de ideias ou de pessoas. Se você está perdendo no campo da ideia, muda para o campo da pessoa. Homem faz muito isso com mulher, já que nós falamos de machismo há pouco. Mulher está discutindo. Aí o cara chega e diz assim lá pelas tantas: está falando isso é porque você está com TPM. Para quê? Acabou de fugir, você não fala mais do tema, está falando da pessoa. Mudou o enfoque. Mudou o enfoque completamente. Ou você fala do comportamento das pessoas ou fala das ideias. Jogar de um para outro é retórica. É um instrumento falso. Aí você passa a associar a ideia ao comportamento, que não tem nada a ver necessariamente. Uma pessoa pode estar absolutamente... Você está dizendo isso só porque está enfurecido. Pois uma pessoa pode estar absolutamente enfurecida e durante a fúria estar produzindo ideias absolutamente coerentes. Ao passo que outras tantas pessoas podem estar na sua mais absoluta calma e placidez e estar produzindo raciocínios absolutamente cretinos, com toda a cretinice da qual todos nós somos capazes, cedo ou tarde. Não é? Você deslegitima determinado discurso não pelo que é dito, mas mudando de campo, mudando de campo. Há vários instrumentos falaciosos. A falsa indução é outro ótimo. A indução é aquele que, ao contrário do silogismo, que é uma dedução, premissa maior, premissa menor, conclusão, deduz do maior para o menor, decresce. A indução, ao contrário, de casos particulares, você induz uma regra geral. A menina da estrada, para ficar com o príncipe encantado, diz: encontrei o príncipe, é ele. Fica com ele e é corneada. Ela diz, esse não é canalha. O príncipe é o outro. Aí vem um novo príncipe. Fica com ele. Diz, agora achei o príncipe. Corneada de novo. Diz assim, puta, errei duas vezes. Mas na terceira não erro. É esse agora. Agora eu tenho certeza. É porque eu que não sabia reconhecer príncipe. Pois não é que é corna de novo? Aí ela chega e diz assim, essa hipótese do príncipe está errada. Porque eu fiquei com fulano, ele é galinha. Fiquei com Beltrano, ele é galinha. Fiquei com não sei o que, ele é galinha. Logo, todo homem é galinha. Ela fez uma indução. De três casos particulares, induziu uma regra geral. Pergunta, quantos casos particulares você precisa para fazer uma regra geral? Quantas vezes ela tem que se ver corna para que daí possa de fato afirmar que todos são? Qual é o grau de validade, no final das contas, de uma indução? É muito relativo. Muito relativo. Não há resposta para quantos casos particulares você precisa para fazer uma regra geral. Mas você cria induções e usa uma resultado de uma indução como regra geral inquestionável. Inquestionável. É uma falácia. A regra geral que ela cria... Isso é mais processo de uma falsa educação que o que os homens querem. E pergunte a qualquer homem na sala. É só constituir família, não é? Sua vida estável. As mulheres é que só querem nos usar. Estou mentindo? Usar nosso corpinho, nós somos vítimas. Tudo fruto da má educação. Quantos são precisos para se afirmar a regra geral? O fato é que você ignora a pergunta de quantos são precisos. E tem gente que faz indução com um caso. Já vê aquele fazer discurso? O meu caso, por exemplo. E quando diz o dele, a autoridade, filha da mãe. Aconteceu comigo. Dizer o meu caso é ótimo, porque o caso, seu caso, ninguém discorda. Se discordar, o caso é seu, só você sabe o que aconteceu. Não dá nem para discutir o troço. É uma boa arma retórica. Funciona. Funciona. A retórica é para persuadir e convencer. Pério macho que consegue escapar das armadilhas da persuasão. Por que isso? Porque há um tipo de discurso retórico. Sim, porque a retórica é voltada, toda ela, em função da criação de estratagemas, tendo em vista o auditório. Há um conceito na obra de Aristóteles que é o de auditório. Claro, não há uma estrutura universal para o discurso retórico. O que há é uma estrutura de discurso adequada para o público, para quem você fala. Quem está lhe ouvindo? Eu posso dar aula sobre esse mesmo tema. Porém, se o público for outro, que não pessoas que tenham tido a passagem pelo curso de direito, eu seria obrigado a usar um discurso diferente. Ainda que para dizer a mesma coisa. Explicar o que é internet. Fazer um discurso sobre internet numa sala repleta de técnicos de informática é muito diferente de falar de internet para um público composto de pescadores. Para o público de pescadores você teria que usar outras metáforas. Figuras de imagens mesmo, para serem associadas a ideias, imagens que você tem a garantia de que eles têm. O que é internet? Imagine o mar. O mar tem vários peixes. O peixe que está no mar antes de você pescar, de quem é? De ninguém. Quando você pesca ou captura na rede e pergunta qual é a diferença entre o peruá pescado hoje e o peruá pescado amanhã? Você pode pescá-lo em várias horas. O peruá do mar, aonde está? Em todo lugar. E em lugar nenhum ao mesmo tempo. Está no mar. Internet é a mesma coisa. A informação está num grande mar de informações. Só que o mar não é líquido. O mar é virtual. O mar é energia. E que você pega na rede do seu computador. Seu computador é como uma rede que pesca informação. E depois de pescada, desliga e ele continua lá. É como se você pescasse e devolvesse os peixes ao mar o tempo todo. Às vezes tirasse uma foto do peixe e imprimisse. Às vezes pudesse copiar o peixe e ter cópias de peixe em seu barco para comer. mas sempre haverá o peixe no mar, ao mesmo tempo, em todo lugar e em lugar nenhum. Eis a internet, um sistema de informações que não tem centro. A informação está em todo lugar e em lugar nenhum. Em todo lugar, porque qualquer computador pode acessar. Em lugar nenhum, porque não há um centro. Se fosse técnico de informática, você diria a mesma coisa de outro jeito. Quanto mais você conhecer o público que está na sua frente, mais sedutor será o seu discurso. Ou seja, o grau de sedução é diretamente proporcional à coincidência entre as imagens que você usa para explicar alguma coisa e a imagem que você sabe que já existe na cabeça do sujeito que te ouve. Mas há um auditório problemático. Quando você escreve um livro, você escreve para quem, cara? Você não sabe quem é o leitor do seu livro. Qualquer um pode ler o livro. O leitor do livro é o cara que comprou o livro. O leitor do livro é o cara que xerocou o livro. Qualquer um pode ler o seu livro. Quando você escreve um livro, já que você não conhece o seu auditório, você procura escrever de uma forma tal. Aquela forma de escrita que você chama de clara, a forma da clareza da escrita, visando atingir o maior número possível de leitores. Portanto, o maior grau de compreensibilidade possível do seu texto. É assim que você escreve. Esse auditório, o auditório do livro, ele chama de auditório universal. Já que você não conhece as imagens que estão na cabeça do auditório universal, porque ele é difuso, são pessoas diferentes, de lugares diferentes, pessoas que você não conhece, você não pode apelar para essas figuras. Só pode apelar para a razão. A clareza é racional. Falar pensando no auditório universal é adotar uma postura discursiva, uma postura retórica, que prestigia como força de convencimento do seu discurso a razão e não as imagens, porque são a partir das imagens que falácias podem ser criadas. Imagens. O argumento de autoridade só funciona porque a imagem de que aquele jurista, que eu afirmo ser o pai da ideia, ter dito a frase, torna ela automaticamente verdadeira, porque você já o tem como sábio. De nada adiantaria eu citar para você alguém que você nunca ouviu falar. Ele não tem a palavra da autoridade. É por isso que você sempre tem que colocar um adjetivo do lado. Que se o cara não conhecer, você já explica quem é. Aclamado jurisconsulto. Porra, se é aclamado, quem sou eu para dizer que o cara está errado? Ele já disse que é aclamado? Eu vou falar contra o aclamado. Portanto, vou falar contra o que todo mundo acha que é certo. Ninguém peita todo mundo. É muito difícil peitar todo mundo. Tem um custo muito alto peitar todo mundo. São poucos os que encaram. A maioria de nós é covarde nesse ponto. Tem medo da solidão, medo da rejeição da maioria. Nós aderimos aos discursos consagrados, que é muito mais fácil. Afetivamente mais fácil. Ora, se eu me concentro, portanto, só no auditório universal, eu tenho um discurso mais baseado no convencimento do que na persuasão. O que Perelman quer afirmar é que é possível o discurso jurídico ser persuasivo justamente porque o grau de convencimento é muito grande. Que persuasão e convencimento são coisas distintas. Porém, no caso de discursos científicos, como o do direito, não são separados. É como direito e moral. Dois conceitos que você pode distinguir, mas que você não quer, você quer ver os dois juntos. Você quer ver direito e moral juntos. Ele quer um discurso jurídico que seja persuasivo e racional, mas que só seja persuasivo porque é racional. Justamente porque não é falacioso. Isso daria um grau não só de certeza no discurso produzido, como daria também um certo grau de confiabilidade, de veracidade, de segurança na produção do discurso. Veja que a retórica se prestaria, portanto, não a apontar o verdadeiro e o falso, mas a justificar determinada forma de ler um dispositivo. justificar retoricamente a construção de uma norma a partir de determinado dispositivo. É dizer, eu acho que esse dispositivo deve, nesse caso concreto, ser esta a norma por ele gerada, ou a partir dele gerada. E justificar com o porquê que é retórico. Retórico, que é o discurso baseado no auditório universal, e não em casos particulares, e não em falácias. Discurso que os outros aplaudirão, que o meio jurídico dirá, tem razão, que o tribunal não reformará a decisão, justamente porque ele é racional, porque é racionalmente inatacável em seus argumentos. É essa esperança que Perelman deposita na retórica. Veja que não é qualquer retórica. É uma retórica especial. Especial porque o auditório, o público-alvo do discurso, é especial. O público-alvo é um auditório universal. É o mesmo que dizer que o direito se justifica, no final das contas, por uma razão universal. Razão universal que está em todos nós. Que o discurso do direito a se justificar não pode ser apelando a casos particulares, a particularismos, a pessoalidades, mas é o oposto disso. Aquele discurso estruturado de uma forma tal que qualquer um, se veja constrangido a dizer que ele é verdadeiro, se veja persuadido a aderir a ele como sendo a boa decisão, a decisão justa. Para Perelman, justiça tem como condição a razão. A ação justa é aquela em que o que o persuadiu a agir de forma dita justa é a razão. Justiça tem como causa a razão. Tudo que é justo é racionalmente justo. Não é legal? É claro que tem alguns problemas, sempre tem. É um jogo de bate-assopra, né? Você fica tão feliz com a ideia e depois a gente detona. É que isso pressupõe que exista a razão, que nós já vimos aqui de exemplos outros, de ideias outras, que há controvérsia quanto ao assunto. Theodor Fibig e Perelman apostam na existência da razão. Isso traz uma característica básica daquilo que posteriormente será chamado de teoria da argumentação. Argumentar, retórico ou não, o argumentar ficará entre a retórica e a lógica. Entre a lógica não formal de Theodor Fibig, entre a retórica ou a nova retórica de Chaim Perelman. Meio lógica, meio retórica. Mas os dois, seja mais retórico ou lógico, a teoria da argumentação tem uma condição, uma crença inabalável, a crença na existência da razão. Destaco isso com veemência, porque a outra linha que contemporaneamente divide espaço com a teoria da argumentação, que é hermenêutica, aposta no oposto, na inexistência de razão. O que diferencia um do outro, no final das contas, é a própria ideia de razão. Para a teoria da argumentação, há uma razão universal. O que muda é que um diz que pela lógica chega-se à razão universal, outro, pela retórica, chega-se à razão universal. E esse discurso vai ficando mais sofisticado para dizer de como, a partir da lógica ou da retórica, chegamos à verdade universal. A hermenêutica diz que não há verdade universal, porque não há razão, porque não há metafísica. A teoria da argumentação é, num mundo sem metafísica, alguém que quer deixar a sombra da metafísica, trabalhar como se ela existisse. Falam de uma razão universal que não conseguem apontar, mas falam nela, apostam nela o tempo todo, ainda que não consiga apontar. Já o pessoal da hermenêutica desistiu disso. Não há metafísica, não há certo e errado. Universais, o que não quer dizer que grupos específicos construam para casos específicos um certo e um errado. A hermenêutica vai se concentrar no grupo que constrói. Como o grupo constrói? Quais as regras da construção? A teoria da argumentação vai se basear em como a razão pode ou não se manifestar dentro de determinado campo. Não é legal? Você não se anima com essas coisas? Que horas são, com gentileza? Encerremos aqui nosso encontro de hoje. Amanhã nós começaremos desenvolvendo, pela manhã, a teoria da argumentação, com um autor em especial, que é Robert Alexi. Tem fama o cara, tem fama. Aclamado, esse é aplaudido. Nós emendamos a crítica a ele já com a hermenêutica, a partir de umas leituras pouco usuais, inclusive para a hermenêutica. Beleza? Na parte da tarde, teoria dos princípios. Legal? Até amanhã.